Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, Deus volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, Deus volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Pá! Presta atenção no que esse louco vai fazer. Tô ativando o nitro, vivendo igual Gran Turismo. Então te digo, amigo, isso é um grande evento, tipo Talladega Nights. Não era o brabo, shut the fuck up, quero ver. Vibe de superação e o underdog vai vencer. Isso aqui não é instinto, cê tá fudido. Que eu tô sentindo um tipo diferente de poder. Tu pisa fundo e vai. Deve se morder de ódio no topo do pódio. Tava maravilha, me senti uma ilha, ninguém nunca é bom. Eles falam que o facado importa, mas agora tá gostosa. Então pra quem finge que ganha, às vezes não é foda. Salve cena, essa volta é pra você. Vai numa liga TV. Você quer estourando no zerinho, rasgando a linha de chegada e moderada. Tá charmando, não esqueço que no pitch stop eu não fiquei só. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, Deus volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, Deus volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Eu sento sempre na corrida, logo menos chega a linha de chegada. Vejo quanto eu trilhei pra minhas conquistas, quanto sangue eu derrubei nessa jornada. Quantos eu vi só descendo e apagando o brilho, todos têm gatilho, isso é normal. Eu tava bem mal, mas ele um dia disse: um dia ruim não é uma vida ruim, falta no final. Eu sou o bem ou mal num dia casual. Presa nas atitudes é diferencial. Ei, sonho e vontade nunca são igual. A diferença é de querer ser original. O apetite da minha mente sempre no ideal. Eu nunca vou me vender, tenho meus ideal. Tipo, da onde eu vim, a corrida é de real. Isso não pode, eu tô bem longe do final. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, minha volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, minha volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, minha volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, minha volta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe.